Tinerantina, tropeira, tudo que é bom da pedida. Já minha avó me dizia, e olha que eu sou padre prece. Já minha avó me dizia, e olha que eu sou padre prece. Nos funerais de antanho, as capicuas gritavam, e às escuras na cozinha, só as galinhas dormiam. E às escuras na cozinha, só as galinhas dormiam. Manuel era o rei do fandango, do fandanguinho picado. Maria, se fores à baila, leva o casaco castanho. Maria, se fores à baila, leva o casaco castanho. De pretite não tinha tapeira, tudo acabou um apetite. Já minha avó me dizia, e olha que só para a peça. Já minha avó me dizia, e olha que só para a peça. O rei João era dos pesos, chamam-lhe João dos Quintos. Lá na terra brasileira vinham quintais de ouro preto. Lá na terra brasileira vinham quintais de ouro preto. Em suma soma interessava a quem interessa algum dia. De lingotes e pimentas ainda vamos ao fundo. De lingotes e pimentas ainda vamos ao fundo. De pretite não tinha papeira, tudo acabou o apetite. Já minha avó me dizia, e olha que eu sou padre peço. Já minha avó me dizia, e olha que eu sou padre peço. Lá para o reino da Arábia, havia apenas aos centos. Que grande rebaldaria, e a Palestina às escuras. Que grande rebaldaria, e a Palestina às escuras. Os cheques israelitas, já que estou com a mão na massa. Lembram-me os cheques das fitas que dão porrada a quem passa. Lembram-me os cheques das fitas que dão porrada a quem passa. De frutita não tinha tapeira, tudo acabou um apetite. Já minha avó me dizia, e olha que eu sou para refesse. Já minha avó me dizia, e olha que eu sou para refesse.